deixa o menino. O que a diga roda em torno, derrubei pelo caminho. Ai, valeu, banho. Valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, vira no brasileiro. Valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, vira um povo brasileiro. Pra ver a queda do boi, o caba tem que ser macho. Cavalo bom e ligeiro, mulher que força no braço. Quem tiver boi bandiqueiro, traga aqui que eu mesmo laço. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, vira um povo brasileiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, vira um povo brasileiro. A meu padre Cícero, peça sua proteção. Graças a mulher bonita, são a minha perdição. Ah, valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, vira um povo brasileiro. Valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, vira um povo brasileiro. Minha maior alegria é festa de apartação. De praticista, peça sua proteção. Peça essa mulher bonita, são a minha perdição. Ah, valeu, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, vira um